O mundo tá moldado, eu tô ligado. O homem mira no certo e atinge o errado. O mundo tá moldado, eu tô ligado. Para chegar lá na frente tem que olhar pro passado. Presente, futuro, fortaleza sem muro. Pensa que está protegido, mas está em apuros. A Bíblia alerta, tá aberta e vai fechar, ela tá certa. Tá na hora de acordar, é muito sério. Quem inspirou, ela é fiel, isso é notório. Escolha entre o inferno e o céu, muito maluco não ajuda e só debocha. Se não se converter, vai virar o homem tocha. Neste circo de horror, gargalhada, não tem lugar pro humor e nem pra palhaçada. Pro errado, muito cara dá ouvido, negando o que é certo, se encontrará perdido. O céu foi feito para aquele que é lavado. Glória a Deus. E para isso o sangue foi derramado. Jesus, o resultado não depende de você. Eu te faço uma pergunta: vai morrer pra crer? Atrasa lá e pede break. É o que mais tem. Só é um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o palmo alheio. Por aí tá cheio. Atrasa lá e pede break. É o que mais tem. Só é um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o palmo alheio. Por aí tá cheio. Por aí tá cheio, oh. É só olhar, quem não enxergar a curva, oh. Vai capotar, sem seguro, a sua alma vai queimar. É lá do fundo do inferno, é de onde não vai poder voltar. Se encerrou o tempo, o martelo bateu. O juiz deu a sentença, quem subiu, quem desceu. O fato é sério, no livro tem que só seu nome. Para entrar no lar onde as ferrugens não consomem. Acate a ideia, o desacato gera o prejuízo. Hoje quem te ama no trono lhe trará ao juízo. Te dou um aviso, perante o hip hop. Se o mic tá ligado, eu tô ligado pra te dar um toque. É hora de acordar, o tempo aqui não para à toa. Entre os continentes dessa terra nossa voz ecoa. Nos ouvidos da cidade que caiu, corra, o cavalo de Troia se abriu. Avasalado e pede back. É o que mais tem. Só um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o pau no alheio. Por aí tá cheio. Atrasa lá e pede black. É o que mais tem. Só um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o pau no alheio. Por aí tá cheio. Na pele de cordeiro. Por aí tá cheio. Isso aqui é trigo, mas é joio. Por aí tá cheio. O céu não é herdeiro. Por aí tá cheio. Desperta e abre o olho. Abre o olho, abre o olho. Na pele de cordeiro. Por aí tá cheio. Isso aqui é trigo, mas é joio. Por aí tá cheio. O céu não é herdeiro. Por aí tá cheio. Desperta e abre o olho. Esquadrão anti-joio. É isso mesmo, os termos serão usados. Blefe, acusador, zoião, pé de breca atrasalado. Cristo hoje é advogado e amanhã será juiz. Pra aquele que anda errado, ouça só o que ele diz. Ai dos mentirosos, ai dos fofoqueiros, ai dos invejosos e dos bisbilhoteiros. Ai dos acusadores e dos falsos doutores. Ai dos traidores e dos fornicadores. Ai das prostitutas e dos efeminados. Na desgraça da família, muitos deles são culpados. Ai dos injustos, devassos e adúlteros. Das mulheres assassinas que apunhalam o próprio útero. Ai dos traficantes que a si própria enterram, ajudam a crescer o câncer chamado planeta Terra. E pra você que me escuta e se identifica, reverta sua conduta, se não há que você fica. Atrasa lá e pede back. É o que mais tem. Só é um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o pau no alheio. Por aí tá cheio. Atrasa lá e pede black. É o que mais tem. Só é um acusador e black. É o que mais tem. Um comente de moleque. Eu não tô no meio, descendo o pau no alheio. Por aí tá cheio. É muito sério. É além do necrotério, é muito sério. É além do cemitério, é muito sério. Por isso não tô no meio, descendo o pau no alheio. Por aí tá cheio. É muito sério. É além do necrotério, é muito sério. É além do cemitério, é muito sério. Por isso não tô no meio, descendo